O barulho dos falantes fez acordar um monstro. A espécie em extinção é mano, é que o louco sai que sai. Da minha reta atropelo, no bug cabuloso titio. Meu manifesto é a favela, tomando conta, invadindo. E nós de peito aberto em ação, correndo risco a milhão. Que aqui é o trem bala e tá sem freio. Mano, é que o moleque é zica, fala mesmo. É o exemplo pro moleque, o rimador. O revide é a sequela, experiência que falhou, que moiou. Fim, tirar o sono do playboy, ser o grito de revolta. Um rap mais feroz que agride o psico dos pilantras e dos falsos. Desperta pra real, convocar os inconformados pra essa guerra. Sobrevivência mais amena, confronto inevitável, favela contra o sistema. É isso mesmo, meu querido, solta a voz. Nós é nós e playboy é playboy. Defeito colateral, sequela o revite. Defeito colateral, sequela o revite. É isso mesmo, meu querido, solta a voz. Nós é nós e playboy é playboy. Defeito colateral, sequela o revite. Defeito colateral, sequela o revite. Fecha com a firma que aqui é progresso. Saúde, poder, dinheiro e sucesso pra nós. O de verdade tá de pé, tá firmão, aijão. É o revide na situação. Pode pá, que aqui é guerreiro de espírito forte. Isso é missão, tô juntão e firmão nesse corre. Pelo ódio que sinto, buscando a revanche. Pela honra com suor, lágrima e sangue, cabuloso no flow. Tem o melhor professor, escola revira volta, diploma de animador. Escolado e graduado, o bonde não para. A trilha que emociona, orgulha as quebradas. E canto alto pra ecoar a revolta. Treme o chão, sacudindo a função, a maloca. A invejinha passa mal, calei um por um. Mas continua vivo, viu, seus Paulo? É isso mesmo, meu querido, solta a voz. Nós é nós e playboy é playboy. Efeito colateral, sequela o revite. Efeito colateral, sequela o revite. É isso mesmo, meu querido, solta a voz. Nós é nós e playboy é playboy. Efeito colateral, sequela o revite. Efeito colateral, sequela o revite. Vai segura no meninão, pode pá, que é 11 de estrada. Respeita a caminhada, Jão. Eric 12, bola 8 pra estralar. Revolução, evolução, com microfone ou armada. Então tenta bater de frente, vem contra a gente. A firma tá forte, pegada nervosa, rima cabulosa. Talento, atitude, buscando os malotes. Mas tá osso, passar a mão antes da gente. A cara é nós tomar, maquinado frente a frente. Entendeu? Os favelados não pipoca, debate com disciplina. Trocando tiro com a rota é talibã. Pra sobreviver tem que ser extremista, calculista. Sangue frio no proceder é kamikaze, o neguinho. Humildade, o neguinho. Desta febre tá na reta que eu só quero ver cair. É quebrada, né, tio? Osasco é toca de monstro. Salve, salve, fazendo a frente dos morros. É isso mesmo, meu querido, solta a voz. Nós é nós e playboy é playboy. Defeito colateral, sequela o revite. Defeito colateral, sequela o revite. É isso mesmo, meu querido, solta a voz. Nós é nós e playboy é playboy. Defeito colateral, sequela o revite. Defeito colateral, sequela o revite.